Ontem tava lá na sua casa. Eu tava lá na sua casa, pai. Ah, deixa. Canta, Biel. Você tá dando pra cantar? Ó, fica aqui, ó. Tô aqui na produção do vídeo. Não de baixo. Escutem bem. Eu vou fechar você. Já falou com o tio? Já falou com o tio? Eu quero fechar. Bom demais. Obrigado.